flores do pino número 87. Decline down a zero, curva direita, modificação, volume, vida, data. 5570, responde, controle 120, decimal 8 zero. Autorizando o galeão, nível 360, pelo upper do 44, até seguro, depois upper November 857, rota do plano. Campo 1, letra Dóquilo, é a subida de coluna da 10 com curva direita, transponde 5570, controle opera 120. Ótimo, 45. Chama, obrigado. Sanitário. Felipe Homem Índia na escuta. O Alfredo Homem Índia pra filha. Fique atento somente a aeronave da Oceania vai puxar o portão 5. Atento ao. Até através do meia dúzia, observe o tráfego da aliança puxando no 5. Assim que tiver condições, com segurança, prossegue. Bate o Índia, não faz espera. Chame pronto com 19 anjos. Direita Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste no 0 no 9. Então na próxima ponto de espera 62. Plano 233, completa final, chame torre, frequente número 8 do sinal 95. 895, boa. Segue o voo via parte urinha, com a espera, chame ponto, com 19 anjos. Lima, 0-1-2-3-3. C-225, Alves 3-1-2-0-8, da viagem. 0-8, controlado. Salvador, muito bom dia, Xará, 225, do Palácio do Escudo. Fechando a linha 225, bom dia, contato radar, se botar em nível de voo 380, em dia 3 armas. 380, armas, 225. Fundo 233, Solas 33, libera direita, Alfa Juliette, portão 4. Direita, Alfa Juliette, portão 4, boa, no 233. Três, Sul, mantenha o nível de voo 3600 e receba seu voo. Acione o código 5575. 5575, está voando 360. Essa identificação desse bicho aeroporto 4.800, que não é 0.2.

Toyama 2-1, no chame Recife, frequência 1-2-5-1, 9-1-2-3-1-8. Autorizado o procedimento. Vamos lá. 649, gosto para 2 e 10, que não é 02 e MSF, estamos estabilizados. Ok, deixa para 2000, com medidência. Eu parei de autorizar o procedimento. Bom, é 49. Sete, Bruno, 649, Xenia Torres, frequência 198, decimal 95. Torres, 2295, fazer a boa meta. Salvador, bom dia, voo no 649. Voo no 649, bom dia. Sente o tráfego avistado, pista 10, tudo autorizado, método 130 graus 089, ajuste ao título 020-1020, tudo autorizado. Obrigado, voo no 0,1020, voo no 649. Soma 58, direita via Foxtrot 121, décimo 9. Direita Foxtrot, mais uma boa. A Romeo, Victor Hotel Delta, Pristina. Eu estou confirmando, a gente está arrumando a quinta para Salvador. Isso. Eu estou falando de Vitor Hotel Delta, confirmando o Salvador. Estou compreendido? Gente, você é segurador de voos virtuais, o Senegal no 020, aguardo suas considerações. Para o Ministro da Data, chame torre 118 do sinal 95. Oi, Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Ministro Hotel Delta. Bom dia, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, retenção de voo, alô? Aproximação autorizada para a pista no 7, o vento 1-0 graus 1-0-9. É forte no solo controlado, Vitor, está olhando. Eu estava no solo controlado, Delta. Salvador, voo 1233, ponto de espera, 1-0. Voo 1233, bom dia, pista 1-0, autorizado a norma de decolar, jeito 1-2-0 graus, 1-1-9, altímetro 1-0-2-0. Agenda coluna 0-2-3-3. Houston, Atlanta, Delta, Conteiro, Suelo, Azul, no meio, ataque, Santo Rosário, até a mata, espécie, na sequência, Luz, bom dia.